Nada caro que você era. Moça que se afera, de repente já sagarana, soberana rosa. É Roma amora, pra romancear. Doce amara, fogo em cachoeira, água que queima, que dá cheiro ao chá. Na vihara, boa branco gaça, boa lento rasa, pra se acelerar. She walks the sun. Tá na cara que é você e era. Dança que se afera, de repente já sagarana, soberana rosa. É uma amora, pra romancear. Doce amara, fogo em cachoeira, água que queima, que dá cheiro ao chá. Na vihara, boa branco graça, boa lento rasa, pra se acelerar. He walks the sun. Se amara, fogo em cachoeira, água que queima, que dá cheiro ao chá. Na vihara, boa branco gaça, boa lento rasa, pra se acelerar. É pau, é pedra, é fim do caminho. Pouco sozinho, mas meu caminho, nosso caminho. Meu amor, cara.